se preparam para enfrentar. Todos que estiveram juntos com o rei Josafá, eles vêm armados, certos que irão vencer, pois foram treinados pra nunca perder. E trouxeram uma notícia ao rei Josafá: vem uma grande multidão da além do mar. O que faremos se lutarmos? Não vamos vencer. Eles têm armas e soldados, vamos perecer. Mas Josafá apregou a um jejum. Ninguém come, ninguém bebe até Deus nos responder. E disso eles no meio da congregação. O rei Josafá começou a dizer: tua mão, a força e poder. Em nós, Senhor, em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E depois que todo o povo começou a adorar, uma glória na congregação apareceu. Deus tomou Jaziel e começou a usar. Ouvi todos Judá a voz de Deus. Disse Jaziel: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. E o próprio não tem.